só destilo poesia, rap, não Miley Cyrus. Onde a fome mata milhares igual o coronavírus. Compondo o peso da vida, fui pai com 16. Já confiei em 12 e hoje não resta nem 3. Inesquecível, vulcão vendaval. Ela na noite, tempestade espacial. Joia da Sibéria, safra especial. Filmes de De Niro, tiro de parafal. Julgamento igual pra quem pensa diferente. Talento desigual, mesmo atrás eu tô na frente. Mano, eu não me iludo, explanando a esplanada. O povo vota em tudo, no fim não decide nada. Flow carga pesada, não porque gravei combino. Cada rimo uma granada, puxa saco, eu puxo pino. Faço hino sem supino, cada vez fico mais forte. Escrevo pra ficar vivo mesmo depois da minha morte. Não tive suporte, não tirei passaporte. Destruí falso MC, na diz, virou esporte. Pisar na merda é sorte, eu piso no inimigo. Entortando a saga, já prepara que eu já sigo. Eu não sigo o hype, intragável no Instagram. Armado com a caneta, derrubo igual a minigun. Boa noite Cinderela, é bom dia no Vietnã. Jobs dormiu com a Eva, enriqueceu com a maçã. O mundo tá doente, raro ver uma mente sã. A branca tá na neve e o veneno na maçã. Daniel Sano versus sou visão Miyagi. Quantos vivendo no inferno à espera de um milagre. Dente de sabe se abre na inveja. Aqui a falsidade se não mata aleja. O coração caleja igual mão de pedreiro. Que constrói o Brasil e morre sem deixar herdeiro. Eu faço por amor, mas também quero dinheiro. Se cair me levanto na garra de brasileiro. Que sofre com a injustiça, mas luto o tempo inteiro. Mulher, criança primeiro, enquanto eu for timoneiro. Dias difíceis virão, quantos na fé vão passar? A Deus peço proteção, só Ele vai me guiar. Dias difíceis virão, quantos na fé vão passar? A Deus peço proteção, só Ele vai me guiar. Dias difíceis virão, quantos na fé vão passar? Deus peço proteção, só Ele vai me guiar. Dias difíceis virão.